Sempre foi difícil terminar. Sempre é um suplício esse momento. Mas temos que acabar. Não adianta essa demora. Se tudo acaba um dia, então por que que não agora? Vamos entender esse momento. Vamos acabar enquanto é tempo. Tocando e cantando, o tempo vai passando. A gente entra numas, de repente ao fim do ano. Essa é pra acabar. Foi feita só pra isso. É pra lembrar vocês que existem outros compromissos. Não serve pra ouvir, deixar feliz, feliz da vida. Não serve pra cantar, porque ela é até meio comprida. Não serve pra dançar, não serve pra entreter. Aí cê me pergunta, mas então serve pra quê? Serve pra acabar, não tem outro sentido. É pra acabar com o show, destruir o nosso ouvido. É pra acabar com a história, que esse show tá meio xoxo. É bom acabar com isso, que dá ódio, deixa roxo. Isso não é orquestra, não é uma filarmônica. Temos que acabar como se fosse bomba atômica. Acho que agora exagerei, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Tem hora que é do show, tem hora que é da vida. E os dois estão ligados pela porta da saída. E nem é uma questão só de entender. Vocês também têm mais o que fazer. Ficando por aqui, a coisa é enfadonha. Acaba o repertório, a gente fica com vergonha. Essa é pra acabar, pra dar um ponto final. É pra romper de vez nosso cordão umbilical. Nós vamos conseguir se todos, todos cooperarem. Até o iluminador já disse parem, parem, parem. Temos que parar, parar com esse inferno. Temos que evitar que esse show se torne eterno. Essa é pra acabar, não temos outra escolha. É como se tivesse que estancar o show com rolha. Se a gente for deixar, isso não acaba, vira inércia. Eu sei porque eu já vi, eu já tive essa experiência. Tem que dar um fim, também não é bom pra mim. Mas é a realidade que nos faz agir assim. Essa é pra acabar, pra dar um ponto final. É pra romper de vez nosso cordão umbilical. Nós vamos conseguir se todos, todos cooperarem. Até o iluminador já disse pare, pare, pare. Temos que parar, parar com esse inferno. Temos que evitar que esse show se torne eterno. Essa é pra acabar, não temos outra escolha. É como se tivesse que estancar o show com rolha. Se a gente for deixar, isso não acaba, vira inércia. Eu sei porque eu já vi, eu já tive essa experiência. Tem que dar um fim, também não é bom pra mim. Mas é a realidade que nos faz agir assim. Essa é pra acabar, então que acabe logo. Que eu já não aguento mais, isso não acaba, eu me sufoco. Tchau, tchau, tchau, tchau. Essa é pra acabar, essa é pra acabar.